Esta semana, no Esta Semana... O novo portal do governo, a mulher que tossiu um tumor e as peripécias no Dakar. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por política, efemérides, economia, vários temas que dependem de semana para semana. Morreu na segunda-feira o presidente da Guiné-Bissau, Malam Bakay Sagna. Tinha 64 anos. Bakay Sagna encontrava-se internado desde finais de novembro em Paris, capital de França, por problemas de saúde. Não foi revelada a natureza da doença, mas Sagna sofria de diabetes. Estava a cumprir o seu segundo mandato, não consecutivo, enquanto presidente da Guiné. Foi eleito por 5 anos em 2009. A Guiné vive atualmente um período politicamente instável. A morte de Sagna pode levantar algumas preocupações adicionais. Em finais de dezembro, houve até uma tentativa de golpe de Estado. A notícia da morte de Sagna foi avançada em primeira mão pelo blog Ditadura do Consenso, do jornalista guineense António Ali Silva, e depois pela agência France Presse. O governo tem desde segunda-feira um novo portal na internet, www.portugal.gov.pt. Aí agrega todos os ministérios que até aqui tinham sites individuais, mas apagou boa parte dos conteúdos referentes aos executivos anteriores. Foi como se apagasse o histórico. A ordem da austeridade chegou também à esfera digital do governo. O gabinete do ministro Miguel Relvas delineou um novo portal do executivo que centraliza toda a informação referente aos 11 ministérios e que permite poupar centenas de milhares de euros por ano. E o desenho do novo portal, adjudicado por ajuste direto depois de uma consulta ao mercado, custou 75 mil euros. Só a gestão dos conteúdos do site do Ministério da Economia, o antigo site agora, custava 120 mil euros por ano, exemplifica a assessoria de Relvas. A principal inovação do portal é uma aplicação chamada O Meu Movimento. Permite que qualquer pessoa que possa inscrever uma causa que defende, tem apenas 160 caracteres para mostrar o que vale, é do género do Twitter. E aí angaria apoios ao seu movimento através do Facebook, um livro das caras. A mais votada terá uma audiência com o primeiro-ministro para apresentar a sua ideia. Estão, claro, excluídos movimentos que incentivem a violência ou racismo, sejam insultuosos ou sem qualquer valência, conta a assessoria do ministro, que está encarregue de fazer uma avaliação prévia dos movimentos que entram nesta competição. Estou já a imaginar o que vão escrever para lá. Bom, o novo portal permite também perceber exatamente onde são aplicados os impostos pagos pelos portugueses. É através da ferramenta Para onde vão os meus impostos? Ponto de interrogação. Onde se colocam os dados sobre o estado civil, o rendimento bruto e o tamanho do agregado familiar. A aplicação faz uma simulação da distribuição por áreas e serviços do dinheiro do contribuinte. Efeméride da semana recai sobre terça-feira. No dia 10 de janeiro de 1929, portanto há 83 anos, as páginas do jornal belga Le XXe siècle, ou seja, o século XX, fizeram história. No suplemento infantil Le Petit Vingtième surgiu um novo personagem de banda desenhada. O seu nome era Tintin, não sei se conhecem, criado por Hergé, que na versão original era Tintin. Hergé, que nasceu em 1907 e faleceu em 83, já tinha trabalhado no jornal como um empregado de escritório, mas, mais tarde, assumiu a função de ilustrador. Em 1928, foi escolhido para editor-chefe do Le Petit Vingtième. A primeira aventura chamava-se Tintin, ou Pays des Soviets. Tintin no País dos Soviets. Haveria de ter continuidade no primeiro álbum de Tintin, com o mesmo título, que seria editado no ano seguinte pelo Le XXe siècle. Tintin era um intrépido repórter sedento de aventuras, que tinha no Fox Terrier Milou, na versão portuguesa, que é quase a mesma coisa, o seu inseparável companheiro, o cãozinho. Depois dos países dos sovietes, o repórter desenhado viajou para o Congo e para a América. Foi em 1934 que as histórias de Tintin deixaram de ser editadas unicamente pelo jornal belga onde nasceram. A prestigiada Casterman interessou-se e passou a editar os álbuns de Tintin. Com a ocupação da Bélgica pelas forças nazis, estamos na Segunda Guerra Mundial, o Levant IM Siècle deixou de publicar as histórias que passaram a ser publicadas no Le Soir. É também por esta altura que surge um novo personagem importante, o Capitão Haddock. A primeira aparição de Tintin em Portugal aconteceu nas páginas da revista O Papagaio, em 1936. Tintin ao País da Soviética foi a única aventura de Tintin que a RG não redesenhou e coloriu, a quando das reedições a cores que a Casterman lançou. Não o considerava trabalho a sério, apenas um jogo, afirmou. Mais tarde, a RG qualificaria assim a sua história. Foi uma transgressão da minha juventude. Ora que venham mais transgressões do género. O Ministro das Finanças garantiu na terça-feira no Parlamento que não vão ser necessárias medidas de austeridade adicionais devido à transferência dos fundos de pensões da banca para o Estado. O governante, Vítor Gaspar, disse que em 2012 o Estado vai ter que pagar cerca de 480 milhões de euros aos pensionistas da banca integrados na Segurança Social desde 1 de janeiro. Mas, afirmou contudo, não vai ser esta despesa adicional do Estado a obrigar à adoção de medidas de austeridade. Em 2012, o pagamento vai ser de 480 milhões de euros. Parte deste montante vai ser compensado pela poupança de juros associada ao pagamento de dívidas e o restante vai ser compensado com maior rigor na execução orçamental em 2012, explicou Vítor Gaspar, que disse ainda que, se for necessário, o governo pode recorrer a medidas adicionais de gestão, estou a falar com o Vítor Gaspar, como a alineação de imobiliário ou a atribuição de concessões. Não vão ser assim necessárias, por este motivo, quaisquer medidas de austeridade adicionais, sublinhou o responsável da pasta das finanças. Vítor Gaspar disse também que, até o final do ano, os bancos já entregaram ao Estado 3.286 milhões de euros, relativos a 55% do total de ativos a serem transferidos, e que apenas 7 milhões destes foram de dívida pública portuguesa avaliada a preços de mercado. Dada a grandeza do desvio do segundo trimestre, a transferência dos fundos de pensões da banca era a única medida que podia compensar o desvio das contas públicas de 2011. Acrescentou ainda o governante, que esteve no Parlamento numa audição conjunta com o Ministro da Solidariedade e Segurança Social, Mota Soares. Viajamos até ao Reino Unido, onde pode estar para breve uma mudança significativa e importante na história local. O primeiro-ministro da Escócia, Alex Salmon, propõe a realização de um referendo à independência em relação ao Reino Unido. No outono de 2014, Salmon, um defensor da independência, argumenta que esta data vai permitir aos eleitores refletirem sobre o futuro do país no seio do Reino Unido e preparar uma legislação para a consulta popular. O anúncio acontece depois do governo de Londres, liderado por David Cameron, ter declarado que o Parlamento da Escócia não tem legitimidade para convocar um referendo sem a sua autorização. Alex Salmond responde na mesma moeda. Afirmou que Cameron não tem mandato para determinar as regras e sugeriu que o primeiro-ministro britânico tome esta posição porque está aterrorizado com a perspectiva de perder. Também a data do referendo é controversa. Londres deseja que ela aconteça mais cedo do que tarde, ou seja, antes da data sugerida pela Escócia, 2014. Nesse ano celebram-se os 700 anos da Batalha de Bannockburn, em que os escoceses venceram o exército inglês, e os Jogos da Commonwealth vão ter um lugar precisamente em Glasgow, a capital da Escócia, o que pode ter um efeito pró-independência no referendo. A BBC refere que a disputa pode tornar-se uma crise constitucional. Cameron afirma que a incerteza sobre a união de 300 anos entre Inglaterra e Escócia está a prejudicar a economia britânica. Ora, Londres quer o tudo ou nada. O governo britânico avisa que só admite autorizar uma consulta popular à independência da Escócia mediante um conjunto de condições. Segundo Londres, a consulta só incluiria duas possibilidades: permanecer ou sair do Reino Unido, evitando desta forma que haja uma terceira pergunta sobre a opção da Escócia contar com uma autonomia maior, nomeadamente em termos fiscais. Ou seja, ficar no Reino Unido, mas de forma autónoma. Esta terceira opção tem o apoio da vasta maioria da população escocesa, indicam as sondagens. Londres teme que seja usada para, depois do referendo, ser usada pelo governo de Salmon para exigir mais poderes. Segundo o The Guardian, duas sondagens recentes sugerem que a independência tem ainda apoio minoritário na Escócia, mas a causa ganha adeptos. O inquérito revelou que o apoio à independência é agora de 32%, o máximo em 6 anos. Vamos ver no que isto vai dar. Na quarta-feira, soube-se que uma britânica de 37 anos teve um ataque de tosse e expeliu um tumor maligno que desconhecia ter na garganta. Claire Osborne, em Coventry, Inglaterra, é um daqueles casos de curas que a ciência ainda não consegue explicar. A britânica conseguiu tossir um tumor que nem sabia que tinha. Ao sentir um incómodo na garganta, a mulher pensou que seria algum bocado de alimento que tivesse ficado preso, e então forçou a tosse. Ao olhar para o lenço, verificou que continha algo estranho, pelo que decidiu mostrar ao seu médico. Uma biópsia revelou que era, afinal, um tumor maligno de 2 centímetros. Claire, mãe de 6 filhos, foi confrontada com uma hipótese de sobrevivência de 50%, mas, após vários exames, os médicos constataram que o cancro não tinha alastrado a outros órgãos. A descoberta do tumor foi um feliz acaso. O médico disse-me, parece que você tossiu o seu cancro. Parabéns. Eu estava incrédula. Um ataque de tosse salvou uma vida. Confessou ao jornal Miller, Claire. Um caso raro, mas feliz. Fechamos com o desporto. Hélder Rodrigues voltou a terminar o Rally Dakar na 3ª posição nas motos. Pelo segundo ano consecutivo, o piloto português fecha o pódio nesta prova mítica do motociclismo mundial. O vencedor nesta especialidade de motos foi Cyril Depré, com 53 minutos e 20 segundos de vantagem sobre Marc Coma. E o terceiro, Hélder Rodrigues, ficou a 1 hora, 11 minutos e 17 segundos de Depré. Mais abaixo, no que diz respeito aos portugueses, Ruben Faria ficou no 12º lugar. Paulo Gonçalves, que chegou a ser 4º classificado, caiu para o 26º posto. Um problema que vamos ouvir já de seguida. E no 42º lugar, número 42, para Bianchi Prata. Já nos carros, o vencedor foi Stefan Peter Ansel, nada de novo. 7º lugar para Carlos Sousa, 8º lugar para Ricardo Leal dos Santos. 2 portugueses nos 10 primeiros e logo em posições consecutivas. A fechar o pódio nesta especialidade de carros ficou Roma e De Villiers. De resto, nos quadruplos, ou quadruplos, já nem sei como é que se diz isto, o vencedor foi Thomas Maffei, nos caminhões Miki Banzio, Maffei argentino, Banzio italiano. Classificações finais à parte, há sempre muitas histórias a retirar de cada edição do Dakar. Este ano, Paulo Gonçalves tem uma para contar, e não é das agradáveis. Na segunda-feira, Cyril Depré ficou preso num pedaço de lama. Quando o português passou por lá, também lhe aconteceu o mesmo. Gonçalves ajudou Depré. E depois, era suposto o francês ajudar o português. Mas não foi bem isso que aconteceu. Mas nem vou ser eu a contar o sucedido, já falei muito hoje. Vamos ouvir o comentador da Eurosport a relatar o caso. Menos sorte teve Cyril Depré do que o seu principal adversário. Era o segundo na estrada, seguido de Paulo Gonçalves. E ao contrário de Marc Coma, não se perdeu naqueles 2, 3 km iniciais. Só que, quando chegou ao rio que em teoria devia estar seco, vai acontecer isto. Talvez uma das quedas mais aparatosas de Cyril Depré, quase parado, é verdade, e depois a grande dificuldade que o piloto teve para tirar a sua KTM, que pesa qualquer coisa como 175 kg, talvez até mais, porque trazia ainda o depósito cheio, metido na lama. Chega, entretanto, Paulo Gonçalves, que era o terceiro na pista. Paulo Gonçalves também cai na mesma armadilha, acaba por ajudar Cyril Depré a tirar a KTM de dentro deste mar de lama, só que, ao contrário do português, Cyril Depré, depois de ver a sua KTM fora da armadilha, vai-se embora e deixa Paulo Gonçalves a falar sozinho. Paulo Gonçalves a ser, sem dúvida alguma, o principal prejudicado. E o momento em que Cyril Depré, depois de ter a sua KTM 450 fora do mar de lama, vê que está tudo bem, e diz adeus a Paulo Gonçalves. O bom samaritano não foi recompensado. Cyril Depré cumpriu em pleno o habitual espírito de ajuda a um piloto que esteja em apuros no Dakar, hein? Em vez do primeiro lugar, devias era ter ficado em último. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 24ª emissão de Esta Semana. Voltamos daqui a 7 dias.